5 autorizado, alinha e decolar, pista 10, 160 graus, 08. Livre decolagem, 3155. Aerovia, decola da 10, curva direita, da El, Leda e Bride. 1208, controle, 5504, código, tá 3145. Correto, é ponto push, 3. Botará. Tá aqui. Base autorizada, reporte no final. Portará, olha, puxa. Decolou 02, 1208, bom voo. 128, boa. Quem é o som? É o Oceanair 6327, Ilhéus 140, informação passada, tudo pra copa. 6327, Ilhéus 240, autorizado, decola, pista 10, curva direita. Saída da El, Leda, após direto, controle 120.8, aciona 5434, Oceanair 6327. Autorizado Ilhéus, 140, decola da 10, primeira curva direita, saída de Auleda para a Golfinha 77. 1208 controle, 5434 responde, 6327. Aéreo, puxa, 6327. Chora. Boa tarde, Tan 3155, contato radar, suba para o 340, autorizado Leda. Direto Leda para o 340. Passarei 2263, já está visual com campo? Estimativo. Ok, iniciei a edição de velocidade e chame a torre, a frequência 118.6 para novas instruções de pouso na 197. 186, boa. Boa tarde, o passageiro 2263, cruzando 2000 para 1500 pés, visual para a pista 17. Afirmativo, passageiro mantém o no 1500 e reporta na final no 7. Reportarei. Olympus vai efetuar circuito pela direita e aguardar instruções para cruzamento do campo e prosseguir base normal da 10. Está efetuando o circuito pela direita. Se for melhor para a torre, pode fazer a base pela direita, né? Sim, Matinho. Então ingresse e reporte no Traverso da Torre, Olympus. Passar a Traverso Norte da Torre com o circuito pela direita, Olympus. Confirma do Traverso para a base pela direita. Possibilidade de interceptar o lote aqui para o mar, senhor? A critério, comandante. Desça para 2000 pés em forma estabilizada. Vamos lá, estabilizado, 5-4, 8-8, grato. Cortando. Piado. Controle de Salvador, boa noite, informação papá. O Bono 755, boa tarde, identifique. Chegada Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste 1019. Desça para 4.000, chegada Bonf. Bono 755, ajuste 1019. O passageiro confirma após pouso, vai prosseguir parte 5 ou vai prosseguir parte 3? Fazendo voo visual, não irá interferir na sua aproximação. Um está próximo à duna e outro está próximo ao farol da barra. Ok, senhor. Vai estabilizar 2.000 e nesta altitude interceptará o glider. Afirmativo. Mantenha a separação com o mesmo e reporta na final no 0, Olimpo 02. Mantenha a separação, reporta final Olimpo 02. Passarei do pouso autorizado no 7, 160, 8 nós. Teve pouso, passarei. Tá 3, 2 e no 7. Boa tarde, confins, nível 360, autorizado. Via Pesulu no meio, decola a pista no zero, curva direita, série da EOL da Bridge, controle 120.8, aciona 5520. Meu Mike Charlie Yankee, o senhor tem conhecimento da área proibida de Camaçari, confirma. O T3 514 pode descer para 2.000 pés sem restrições? Sem restrições, então 3514, informe no localizador. 2.000 pés sem restrições, vai informar. E 5488 está passando duna, complete a aproximação, chame a torre 18.6, tem o meu posto. 18.6, obrigado, boa tarde. Da 3155, chama agora Recife na frequência 1251 e alterna 13325. 1251, 13325, boa. 202, final da 10, fim de pouso, baixado e travado. 10 autorizado, toque remetido Olympus 160109. Isso, toque remetido para Olympus 02. Passaredo no solo aos 18, libera na última 121.9. Drone Fox, standby, maintain position. Position 10-6-3-4-1-4. AB22-263, livrando a 17. 22-263, taxia Alfa, reporta, taxia Pat 1, reporta através do portal 612. Pátio 1, regular através do portal 612. 3145, tem estimado para o táxi? Mais 3 minutos. Descobre, ainda não liberava. Escutou, Fokker, pushback, Staraba. Reporta, Red Tax. Clear pushback, Staraba, call for tank, station at 6314. E 160 com 10. Qual é a posição para o passeio 2.3? A resposta está através do 2.7, nada agora, 0.9 no bus. Estarei 2.3. Agora, 0.9 fazendo push. 5.4. Autorizado, alinhar e manter o 1.7. Pode contar a parte do 2.3, qual a posição de parada? Através do 7, parte do 2.3. Confirme, não tá inteligível. Através da posição 07, parte do 2.3. Através da posição 07, aguarde. Paulo Salvador, Webjet 5729, para Confins. 5729, Confins, 360, GT Zulu 16, decola pista no zero, curva direita, saída da Eoleta Bridge, controle 120.8, aciona 55 no 7. Web 5729, autorizado com 5360, via Frizzulu 10, que é bridge depois do Frizzulu 16. Da Eoleta Bridge a saída. 208, controle 5597, transponder. Volta pronto, 5572. Volta 2263. Corredor forte, ingresso então litoral, sentido corredor forte, aguarde para cruzar sobre a cabeceira 28. Aguardando para o cruzamento sobre a cabeceira 28, mantendo a perna do vento no zero, Índia Novemberal. Cogitada com controle, a remota 14, confirme. Então, a posição que eu tenho é portão 02 do passe 3, passe 2263. Portão 02 do Pad 3, ok. Paulo, tá 3145 para o TAC. Posição 2. Confirma? Tá 3145 para o TAC. Autorizado o TAC, Pad 1 no Índia, ponte esperador no 02, 18612, que ligou no 09, 3145 vem o POB. POB de 133 alternando Campinas com 4 horas de autonomia. Olímpio livre base, observe tráfego decolando no 7, vai ingressar corredor axé após. Girando base, Olímpio 02, observa tráfego no 7. Trip no sol aos 22, direito 29. 3 hours and 15 minutes of your endurance alternate TV. Chinesco Extreme Fog, Way Airbus and follow. Via India, hold point on 0 call tower, 18.6. Canadian 019. Follow the Airbus, Ocean Air 6314 via taxi India and 118.6. 3514, complete a aproximação, chame a torre 118612, composto. 18.6, 3514, obrigado. Good. 263, após Avianca, ingressa fase 3. Posição 02 do base 3, cedendo passagem até TR. Tá parqueando no meio. Gente, 2203. 2263. Salvador Grande, trip 5219, got information. Papai, standard number 4, request flight level 200 to Conquista. Trip 5201, just confirm. Trip 5201 or 35241? 5219. Oi, São Paulo, informe na final para o posto. É boa tarefa, obrigado. Zulu Delta Golf, troque seu transponder para 0273. Reingresso no circuito, amigo, 02. 3000, fez o ajuste no 019. 1019, 3000, mano, é uma coisa. Falou, Gol, Golfo Bravo. O Gol, Golfo Bravo, tudo bem, tem aeronave em movimento no, na área de movimento agora. Ok, entendido, vou permanecer no aguardo. Objeto 5729, posição 2 para pushback acionamento. Autorizado, pushback acionado, contato 729. Autorizado, chama a taxa, 7229. Trip 5219, red cop. Red 2 cop. Trip 5219, vitória da conquista, flight level 200, after the cop, 10 right turn. Abort, departure, then fly head ladder position after DCT. Departure control 120.8, clock 5541. Flight level 200 to Conquista, depart runway 10, turn right after departure airborne and ladder and DCT. Approach control 1205 and scope code 5541. Repeat 5219. Report rescue. Vai se aguardar um pouquinho no setor aqui para permitir o pouso do TAM e cruza o campo ali pro 02. Bravo, Luiz. Salvador, Azul, 4206. 4206, desça 2000 pés, ajuste no 09, chegada mais. Mari, 2019, o Azul, 4206. Let's still walk. Of runway 10, Ocean Air 6314. Cruzando o campo agora pelo setor médio Olimpo 02. Afirmativo, Olimpo se aponta para girar a base. Portaram para a base Olimpo. Papá, autorização Ilhéus. Ilhéus 240, da cola pista no zero, curva direita, série da El Leda, pós direto, controle 120.8, assina 5422. 240, primeira curva direita da El Leda, depois voa direto Ilhéus. 20.8 ao controle, o código 5422, voa no 649. Também correto, eu posso fazer. Solo, Salvador, eu tô 3504, boa tarde, livrou a pista. 3504, boa tarde, taxi alvo, reporta Santa Juliette. Vai reportar Santa Juliette, 3504. Meia 3104, ali mantém. Ele bateu 10, ele bateu 6314. Para o táxi web 5729, 91 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, hotel em Guarulhos. Autorizado táxi Índia, ponto espera da 10 torre, 1862, que ligar 1099, 5729. Índia, ponto espera 1867, né, vai, bom dia. Fala, 1444, autorização, bom. Mal, meia. 1866, até a volta. Sede da Eule da Bridge. Controle 120.8, aciona 5523. Já 360 para Confins, saída da El Leda Bridge, curva direita, 208 é o controle, 5523 é o transporte. 3594 nas LED. 3594, aguarda, portão previsto 10. Aguardando, 3594. Está correto o protegimento, senhor? Afirmo, aposto pronto, puxa. Vou tirar 4144. 3145. Só 3145, contato radar, suba o 380. 0755. Hotel 500. 6314, 160.089, autorizado a call. 6314, you're for takeoff runway 10. Could you confirm for Ocean Air 6314, clear for takeoff? Clear takeoff. Oi, boa tarde, Web 5729, ponto de espera da 10, pronto. Salve, Vicente, mantém a ponto de espera. 4, após companhia livre a reta da Juliette, ingressa portão 10. E após a aeronave da companhia livrar a reta da Juliette, ingressa pro 10, pro 3504. Interlagos, pro do Delta Golfo, recebendo 2500. Informa Olimpo 02, o tráfego decolando agora da 10, Airbus da Oceané vai curvar após 2000 pés à esquerda para sair da mão. Gente, vamos nos manter a 1000 aqui, aguardando para ingresso no, na perna do vento. Uno 755, pouso autorizado, pista 10, 170 graus, 089. Autorizado, pouso 10, Uno 755. Tráfego Salvador, boa tarde, é o 35201, informação papá. 35201, boa tarde, Montes Claros. Nível 180, autorizado, a cola pista 10, curva direita, sai da Rabó. Elefa, após direto, controle 120 décima 8, aciona 5527. Perna do vento, por exemplo, 02. Afirmativo, Olimpos, ingresso à perna do vento, aguarda a base. Perna do vento, aguarda para girar a base, Olimpos. 0, curva direita. O controle 208, transponder 5527. O cotejamento correto, porém, após a boa posição, Elefa. E passar conforme rota. Vitória da Conquista, retorno e DCT. Reporte pushback, Senar, 5209. Elefa, Conquista e DCT. Retorno e DCT. Reportará para pushback. Azul 4144, pushback, acionamento está na ponte 3. Autorizado pushback, Senar, para táxi 4144. Para táxi 4144. Localizador, gol 925. 925, torre 1986. 286, 925. aos 32, 129 à direita. 219, dá a volta. Salvador, boa tarde, gol 925. Tá estabilizando ele, essa aqui. 925, continua a aproximação, aguarda a pista livre. 925. Olimpos, será necessário manter o setor ainda devido ao 737 Gol. Reporte interceptando perna do vento. Autoriza alongada, visual com gol no final. Afirmativo então, alonga e reporta no través do mesmo. Reportará quando cruzar o través do gol no final. Gol 925, P3 Força Aérea, perna do vento, número 10, pista 10. 7, gol 925. Web tem livre decolagem, 160 graus, 089. Iniciando a decolagem, objeto 5729. São 4. Estou ciente, companheiro. Porém, vai aguardar até não ter nenhum tráfego em taxiamento, ok? Ok, ciente, não aguarda. 7 no ponto de espera, dando 0, pronto. 3217, ciente, mantém ponto de espera. Tem ponto de espera, 3217. 9, 1, 6, 2, 2, 1, 3, 3. Chegando no galeão, 1, 2, 1, 2, 5, Zulu. 2, 1, 2, 5, Zulu, no horário. Através do gol ali, foi 02. Olimpos, gira a base, mantém separação com o tráfego, aguardando para a pista livre. Gira a base, mantendo separação, Olimpos 02. 925, pouso autorizado, pista 10, 160, 089. Autorizado, pouso, gol 925, pista 10. Web 5729, aos 341208. 208, obrigado, bom trabalho aí. 103 a bordo, temos 3 horas de autonomia e estamos alterando o galeão. 103 a bordo, confirmando o 4144, taxi a Índia, ponte para dar 902, 862, que legal, 909. Ok, vai estar aqui na Via Índia, com 1019, no ponto de espera da 10, 118.642. Obrigado, uma boa tarde. Tuleta, por favor. Webjet 5729, contato radar, suba ao 360, direto da El. Direto da El, pode valida? Direto da El. Direto da El, obrigado. TAM 3145, chame o centro Recife 1251. 251 com Recife. Papá, papá, Mike Eco Delta, prossiga. Reporte para Tecida, direto Itapuã. Quilo Quebec Serra, frequência livre para coordenação. Channel 6314, cover city center frequency 126.85. 126.85, Channel 6314, bye bye. 10 está pronto. Entende, Azul, aguarde instruções. Aguardando, Azul 4144. Limpo 02, está na final do 0, baixado e travado, está avisou algum gol ainda na pista. Afirmativo, aguarda a pista livre, Limpo. Aguardando. Por 925 aos 36, 121, decimal 9 à direita. 219 à direita, por aí. Então 3217, após o tráfego da Força Aérea, o P3, autorizado ali a IMAT. Após passagem do tráfego, ali também, só. Azul 4206, autorizado ele. Gente, 4206. Alô, Salvador, gol 925, levantando a 5 taxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02. TAM 3628, desça para 2000 pés, chegada a mar e ajuste 1909. Paulo Salvador, o trip 5201, pushback examinado. Autorizado, pushback, está na contato. 5201. Perna do vento, 02. Afirmo, Olimpo 02, vai manter mil pés. Informo tráfego no corredor a 2.500 pés. Reporte no Través Norte para girar a base Olimpo. Porta no Través Norte para a base Olimpo 02. TAM 3217, tráfego já livrou o eixo, 150 com a 2 tem livre decolagem. Na sequência, o azul 41144 ali mantém. Azul 4144 ali, mantém na 10. 10 no 3, tá bom? Viu? O 10, 3, 10, 3, 360, São Paulo com mais. 10 no 3, São Paulo, 360, VP Zulu no meio. Decola pistola 0 com a direita, será da El Leda Bridge, o controle 120.8, aciona 5542. Então, 1-0-1-3-3-0-3-0, assumindo o número 1.